beat diferenciado e groove renovado. Você dança assim comigo, de ladinho que eu te ensino. Bailar comigo é pra valer, só tá eu e você. Dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos chamegar. A brincadeira vai bombar. Você dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos chamegar. A brincadeira vai bombar. Chama no swing. Você vai gostar. Piseiro tá bombando, não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão, tenta se grudar em mim. Você dança assim comigo, de ladinho que eu te ensino. Baila comigo é pra valer, só tá eu e você. Dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos chamega. A brincadeira vai bombar. Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos chamega. Pra mim, se joga no passinho, vamos juntos chamegar. Brincadeira vai bombar. Você dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos chamegar. Brincadeira vai bombar. André CDS, o moral de pra bater no seu paredão. Avisa que é explosão. Sucesso TJ, Blizz Star. Daquele jeito, na pegada do boyzinho é assim, ó. O nosso som é massa, você vai gostar. Piseiro tá bombando, não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você gruda em mim. Você dança assim comigo, de ladinho que eu te ensino. Baila comigo é pra valer, só tá eu e você. Dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos chamega. A brincadeira vai bombar. Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos chamega. A brincadeira vai bombar. Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos chamega. A brincadeira vai bombar. Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos chamega. A brincadeira vai bombar. Em nome de Black CD Detona CDs, Zé Ovo CDs, Pica-Pau CDs, Hard CDs, Thales CDs, o Moral de Leos, Ravel CDs, Alisson CDs, China CDs.